dizer que ontem à noite aconteceu um debate, talvez seja muito forçado, porque de facto o que aconteceu foi um passeio de José Carlos Alexandrino, que apareceu devidamente preparado, com o seu estilo aguerrido, que já é bem conhecido, pronto para o confronto, a dominar completamente os dossiês, a dominar histórias e historietas do passado e do presente. José Carlos Alexandrino estava preparado para outro tipo de confronto que acabou por não ter, e acabou por ter um passeio durante toda a noite na Casa da Cultura César Oliveira. E porquê? Porque de um lado teve Nuno Alves, da coligação que olha para o futuro, com as cores do CDS-PP anotarem-se mais, e Nuno Alves foi um tipo de candidato urbano, educado, com saber estar, mas também a revelar alguma inexperiência, alguma candura até, e claramente com alguma reverência para com José Carlos Alexandrino, de quem foi, imagine-se, jogador, enquanto José Carlos Alexandrino passou como treinador das camadas jovens do Futebol Clube Oliveira do Hospital. Sobre o outro candidato, do lado da CDU, Luís Almeida, vamos escusar-nos a fazer comentários. Eu penso que temos que respeitar culturas, mas a própria reação do público durante a noite de ontem foi esclarecedora sobre a prestação do candidato da CDU. Deixar ainda mais duas notas. É claramente uma noite marcada pela ausência de João Paulo Albuquerque, o candidato do PSD à presidência da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. É uma ausência que se lamenta em toda a plenitude, tal como disse Nuno Alves, e muito bem, tendo ainda como registro a força, a presença, o que é o PSD no Conselho de Oliveira do Hospital, que, diga-se, ganhou as últimas eleições, desde que não se chamem autárquicas. Ganhou quer as legislativas, quer as europeias. A ausência de João Paulo Albuquerque é uma nota muito negativa. Como nós já tínhamos dito, não poderia dar-se ao luxo de faltar a este debate. Eu diria que era mesmo a sua grande oportunidade, e há quem queira ficar na história pela presença, há quem queira ficar na história pela ausência. São opções. Esta falta, aquela cadeira vazia, o nome exposto na mesa, vai certamente ficar na história da memória política de Oliveira do Hospital. Finalmente, dizer que o debate teve todo ele um ar que não dignificou Oliveira do Hospital, talvez pela falta de confronto, mas também porque se discutiu pouco o futuro, e o futuro como propriedade. Não é fácil, um debate destes é sempre extremamente delicado, porque há muita mensagem política para passar. A transmissão televisiva foi um acontecimento, também ele para a história, acabou também por eventualmente não favorecer a própria disposição dos candidatos no palco. Tudo isto faz parte de uma curva de aprendizagem. Há, no entanto, uma nota que vem aqui, é que foi uma iniciativa que juntou a Centro TV, a Rádio Boa Nova e o Folha do Centro, e isso é muito positivo de aplaudir e extremamente saudável para a comunicação social local e regional, que assim deu claramente uma lição política.